Empresa Mania Arte, a maior loja de adesivos e películas de Bragança, apresenta Estrada Trekking Super Latinha. Organização Jonas Ferreira. Porque aqui é outro nível. Mariano, o DJ que faz a diferença. E você sabe disso. Agora vai pagar o que me fez sofrer. Me fez sofrer. O que me fez chorar. Agora vai pagar o que me fez sofrer. Empresa Mania Arte Car Design. O que me fez chorar. Mariano não é no 12, Mariano é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, é o Julião Santorini. Empresa Mania Arte, a maior loja de adesivos e películas de Bragança. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha. Empresa Mania Arte. Mariano é safadão, safadão, safadão. Mariano é safadão, safadão, safadão. Mariano é safadão, safadão, safadão. Mariano é safadão, safadão, safadão. Mariano é safadão. Eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar. Módulos Sound Digital. TechFix, assistência técnica, top baterias. Com as melhores marcas. Super Latinha, essa genuinamente Bragantina. BS Marisco. Rodas e pneus. Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, ninguém vai me segurar, Estrada Trekking Super Latinha. Organização Jonas Ferreira. Das mãos pra cima vai girando, das mãos pra cima vai girando, das mãos pra cima vai girando, das mãos pra cima vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Super Latinha! Organização Jonas Ferreira. Girando, girando, é o Tai Saldi tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o Tai Saldi tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Cadê você? Que ninguém viu. Desapareceu, do nada sumiu. Sumiu. Eu tô de rock, eu tô de rock, eu tô de rock. Super Latinha! Estrada Trekking Super Latinha. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Alô, DJ Mariano, pra cima! Você está curtindo a pancada do som automotivo.

Latinha, essa genuinamente bragantina. fue lo que... Empresa Mania Arte. Don't show yourself.

Super Latinha. Organização Jonas Ferreira. Parece que o vento leva notícias de mim pra você. Parece que o vento traz notícias de você pra mim. Parece que as noites se tornam mais frias longe de você. Nada, nada da saudade vem. Chega e mostra quando a gente gosta, saída não tem. Perdi as contas que a gente se deixou e voltou. Em cada reencontro se unindo mais. Mas na verdade é que o amor não está sendo rival. Já não sei se a gente se separa, mas nunca se deixa. Por que será essa nossa estranha maneira de amar? Por que liga se a gente se separa, mas nunca se deixa? Parece que o vento leva notícias de mim pra você. Parece que o vento traz notícias de você pra mim. Parece que as se torna mais frias longe cada saudade vem. E chega e mostra quando a gente gosta, se ainda não tem. Perdi! Perdi as contas para mas se eu vou, a galera ligando, me chamando pra beber. Desmarquei a reunião, eu já sei o que vou fazer. Vai! Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar. Vou dar trabalho nesse papara, para, para, para, para, para, para, para, para. E foi fácil, cachaçune, beratão! Para, para, para, para, para, para, para. Porque a caixa suniu, ninguém pode separar. Para, o que a caixa suniu? Sucesso raiz, sai rodada. Zé Bertão, novo do Safadão. Priscila Silva. E hoje de manhã, quando o despertador tocou, bateu o desespero, eu não sei mais se eu vou. A galera ligando, me chamando pra beber. Desmarquei a reunião. Quem vai trabalhar de ressaca amanhã? Você pra cima. Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar. Ai, vou dar trabalho nesse papara, para, para, para, para, para, para. Porque a caixa suniu, ninguém pode separar. Baiaca, para, para, para, para. Porque a caixa suniu, bora. Rocha Sunil. Ninguém pode separar. Para. Latinha, essa genuinamente bragantina. Essa daqui é boa demais. Escuta aí, ó. Não precisava ser vidente para enxergar que suas atitudes iam te fazer chorar. E não foi falta de aviso, pois te avisei que quem mantou a pronto um dia perde a vez. A orgulhosa agora tá carente e tá chorando aqui na minha frente. Mas o final da história eu já sei. Se eu te perdoar, você faz outra vez. Você desprezo me deixou mais forte. Suas mentiras me fez enxergar que na verdade não valeu a pena. Amar alguém que não sabia amar. Você perdeu, me teve nas mãos e me deixou voar. Se arrependeu, pode chorar. Evidente para enxergar que suas atitudes iam me fazer chorar. E não foi falta de aviso, pois te avisei que quem muito apronta um dia perde a vez. E a orgulhosa agora é o Edson, chorando aqui na minha frente. Yeah, yeah. Mas o final da história eu já sei. Se eu te perdoar, você faz outra vez. Você desprezo me deixou mais forte. Tuas mentiras me fez chegar que na verdade não valeu a pena. Amar alguém que não sabia amar. Você e me teve nas mãos e me deixou voar. Se arrepender, pode chorar. Vai mudar a minha vida. Tô no altar que já vai começar. Violino tocando, a noiva do lado, coração acelerado, aliança chegou, igreja lotada. O padre perguntou: Sandrão do Macapá, tem alguém contra essa união aqui presente? Fale agora o cálice. Junto PF Catatau, eu olhei. E meus amores antigos com pena me olhando. Ainda bem, caí da cama com o celular tocando. Eu só quero ouvir esse palco. Você está curtindo a pancada do som automotivo. Bota mais uma pra curtir, Diegão. Tem que me respeitar, Diegão. Tem que me respeitar, Diegão. Só pego pra de solteiro. Se é só puxa, eu te aldo no grupo. Vida de casada é boa, só pego. Vai! Vida de casada é boa, mas meu amigo Miguel me dá inveja. Enfeitar. Essa união aqui presente. Meu amigo Bruno Bastos, vale agora o cálice pra sempre. E eu olhei pra trás, meus amigos chorando, meus amores antigos com pena me olhando. Ainda bem, caí da cama com o celular tocando.